E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Aqui é o Mário, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Switch on. Tá. Nossa. Alguém sabe da onde é isso? Não, ninguém... Não, mas... Tá, que referência que é essa, João? É, acho que a mecânica fala isso no ARMS. Eu tenho a impressão, pelo menos. Ou saiu da sua cabeça, né? Pode ser. Do meu lado direito está o Lucas. Eu ia tentar estralar o dedo pra imitar o barulho do Switch, mas eu não sei estralar direito. Diretamente do Japão está o Jefferson. É, passou um ano e eu ainda não fiz festa com o Switch no telhado. E hoje nós temos um convidado especial. Especial, não, tô brincando, olha só. Diretamente do Switch Brasil, está ele, o Felipe Lima. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. Eu ainda não comprei o Super Mario Odyssey, meu Deus. Nossa, que vergonha, nossa. Cara. Como é que você convidou esse cara, mano? Ó, louco. Muito jogo pra avaliar, tô sem tempo, tá difícil. Conta aí, Felipe, o que você tá jogando, cara? Cara, atualmente eu tenho dois jogos que eu tô analisando aí pras empresas que me mandaram. Um é o Outlast, o outro é o Mulaka, né, que é uma aventura aí que se inspirou em Zelda e tal, tudo, tribo indígena. O que você tá achando? Eu gosto mais do Mulaka, até porque o Outlast, terror raiz, assim, é complicado, né? Muito difícil. Mas o Mulaka é muito interessante mesmo, assim, gostei mesmo do enredo, tá muito bom. Eles são o quê? São plataformas? Eu não tô acompanhando. Não. Ele é inspirado em Zelda mesmo. Só que o mundo aberto dele é um pouquinho mais restrito do que o normal, né? É um mundo aberto fake, digamos assim. E aí você explora o mundo sem nenhuma dica, sem qualquer tipo de coisa. Você vai explorando e você tem que resgatar a sua tribo, ou salvar os deuses, alguma coisa assim. Mas é um Zelda 2D, Zelda 3D ou Zelda Breath of the Wild? Qual não, deles? É assim, é uma mistura gráfica, assim, a mistura de arte, ele tem aquela parte gráfica mais desenhada de Zelda, mas eles trabalharam muito em cima de polígonos mesmo. Então fica aí a dica, ele vai ser lançado quando? Ou já foi lançado? Ele já foi lançado e eu tô devendo já. Já tá um review atrasado. Tá meio que um reviewzinho atrasado, porque produtora pra mandar jogo pro Brasil, você sabe como é que é, né? O Outlast dá medinho mesmo? É, o Outlast é complicado, cara. É bem complicado, velho. Nem o modo portátil com tudo claro em volta salva, viu? Ai, caralho. No dia 3 de março, o nosso querido Nintendo Switch fez um ano de vida. E como não poderíamos deixar passar, nós vamos fazer um podcast especial contando nossas experiências com o Nintendo Switch. Ele é um pouco diferente de todos os outros podcasts que a gente já fez, que foram mais informativos. Aqui a gente vai contar um pouco mais da nossa pessoal com o console, o que a gente achou desse primeiro ano, as coisas que a gente jogou, não jogou, o que a gente se surpreendeu e por aí vai. O que aconteceu com o Switch toda a gente noticiou, né? Porque o cast já tem mais de um ano, então essa parte a gente já falou muito, e se a gente só fosse falar como que foi o Switch até agora, a história do Switch ia ser meio só o repeteco. Bom, então contem aí, quando que vocês compraram a Nintendo Switch? Foi um caso engraçado, porque quando lançou, eu fiquei falando pra mim mesmo, assim... Oh, desculpa, alguém tava falando? Não, fala. Eu sei, é que eu já sei a história que vai aparecer. Do impulsionista, o Lucas, né? É, então, é foda. Eu fiquei assim, não vou comprar, nem fudendo, porque ainda mais tinha saído do emprego. Falei, meu, prioridades na vida não é comprar jogo. Mas aí passou uma semana e eu comprei essa merda e foda-se. Aí você viu que a prioridade na vida é comprar jogo. É, exatamente. Bastou alguém do nosso grupo comprar, que o Lucas foi lá correndo na Santa e comprou, mano. Não, foi Zelda que fez ele comprar. Foi sim. Porque eu queria evitar a porra dos spoilers, porque entrava no grupo aqui, aí a galera, não, porque tem tal chefe, porra, cala a boca, caralho, eu tive que comprar, correndo também. Você podia comprar no Wii U, você é mais barato. Nem fudendo, cara, se tem dois jogos na plataforma avançada e numa plataforma antiga, eu prefiro na nova. E aí, o resto, e você, Jamon? A Light Princess não ensinou nada pro Lucas. O meu, eu acho que o meu vai ficar fora de época, mas só que eu comprei Switch, eu já comentei isso no podcast, que é estranho, eu comprei Switch, tipo, na segunda-feira após lançar ARMS, que foi numa sexta, muito provavelmente após que é Nintendo, porque eu joguei o console do Jefferson, eu fiquei de olho gordo no ARMS, eu falei, puta, mano, eu peguei, quebrei o parquinho e fui comprar o Switch com ARMS. Então, você jogou no sábado e foi comprar na segunda, não é? Foi exatamente isso. Ah, foi aquela jogatina que eu fiquei super salgado que você me deu um pau. Foi essa mesmo, foi essa mesmo. Na verdade, ele comprou só pra treinar e te dar um pau. Sim, eu tô esperando só. Eu comprei o Switch, acho que no final do primeiro mês, acho que final de março. Quando eu vi o Switch, eu já... Acho que já tava guardando dinheiro há um bom tempo, porque, sei lá, eu tinha parado de comprar bastante coisa no Wii U, e o Switch tem, sei lá, o NX tem rumor de 2-3 anos atrás. Então eu comprei no final do mês, porque quando eu vi Sniper Clips, eu comprei, sei lá, um par de Joy-Con extra e fui lá, vou jogar esse jogo com 4 pessoas. E foi isso que me motivou a comprar. O final do mês foi o final do mês de março, né? No mês do lançamento dele, né? Isso. O meu caso, eu comprei na pré-venda uma semana antes do lançamento. Nossa. Do console. Eu comprei uma semana antes. Você pagou um pouco mais caro, não? Paguei bem mais caro, na verdade. Paguei, acho que, uns R$500 mais caro do que o preço que é cobrado hoje. Acho que não foi tanta diferença, porque R$500 a mais de hoje em dia já é um valor bem baixo, na verdade. Acho que foi uns R$2.000 com Zelda incluso. Saiu barato, eu paguei isso com o meu acusado incluso também no Arms. Também paguei isso. Então foda-se. Aí eu comprei porque eu já tava no hype lá da apresentação que eles fizeram em janeiro, né? Aí, meu Deus do céu, eu falei, não, eu preciso jogar esse Zelda de qualquer jeito, não tem como. O Will que me perdoe que eu não tive, mas o Switch não vou deixar passar. Ah, tá certo. Mas você não precisa ter o Wii U, porque o Wii U tá vindo pro Switch inteiro, então... Exatamente. Verdade. E o Mario comprou? Eu comprei quando lançou o Mario Odyssey, um pouco depois. Eu falei, eu vou esperar o máximo possível pra comprar esse console, porque, eu não tava podendo jogar na época, né? Ainda não tô, mas a gente dá um jeito. E dois, porque eu falei, eu quero aguardar baixar o preço, né? E até lançar jogos melhores, porque o Zelda tava jogando no Wii U. E, enfim, eu consegui aguardar. Eu ia pegar em dezembro, mas por causa do Xenoblade. Com Mario Odyssey, todo mundo tiveram ótimos reviews, eu falei, acho que eu já vou pegar com Mario Odyssey e jogar, né? E, enfim, acho que eu fiz um bom negócio e saiu razoavelmente barato. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, que foi uma coisa que me deixou preocupado antes de comprar. Quem ficou com medo de pegar o Joy-Con zoado? Eu fiquei, confesso que eu fiquei com muito medo, porque pré-venda ainda por cima, meu Deus. Porque tava foda, meu, um monte de gente tava pegando na época e tinha maior esquema de abrir controle, colocar esponja, sei lá o quê. Porra, mano, não, sério. Era um negócio meio complicado. Eu fiquei com cagaço, tanto é que eu comprei os Joy-Cons coloridos, porque eu não vi a galera com esses controles tendo esse problema, só com cinza. Então, eu tenho a impressão que o meu Joy-Con é zoado, porque de vez em quando o esquerdo ele olha e fala, parei. Ou você joga mal, né, João? E é colorido. Não sei, pode ser só minha mão que parou, né? Eu não percebi essa deficiência. Até então eu não tinha percebido. Uma paralisia, né? Eu acho que esse problema de coisa acontece com qualquer produto. Sempre quando você compra a primeira leva, e não é tipo só... Primeiro mês, geralmente, o lote já tá feito. Então, que já foi mandado na loja, tá tudo zoado, velho. Provavelmente, sei lá, o número de série que eu o Lucas e o Felipe têm são os mesmos. É tudo o mesmo lote. Provável. Eu quero fazer uma pergunta, então. Vocês fizeram algum esquema pra proteger a tela quando vocês colocam o Switch no dock? Cara, imediatamente... Eu coloquei a película de vidro no meu console quando eu comprei, antes de colocar no dock. Você comprou uma película? Sim, uma película de vidro, imediatamente, assim. Eu não coloquei ele no dock, eu carregava ele pelo USB, que eu sabia dessa treta de riscar a tela. Aí eu fui correndo lá pro centro de São Paulo e falei, eu quero uma película de vidro para esse console. Eles tinham, não sei como, milagre. E aí eu coloquei, eu falei, agora sim eu posso colocar. E ela tá toda arregaçada, por sinal. É foda, esse dock aí zoa, meu. No meu caso, eu comprei a película também, mas os caras não tinham, eles pegaram uma maior de outro produto, recortaram do tamanho do Switch e colaram. Eu não comprei, mas... Foi gambiarra suprema. Eu não comprei, mas eu coloco sempre no dock e até hoje não riscou. Eu não sei se eu sou sortudo ou se eu tô colocando do jeito certinho, sei lá o que tá acontecendo. Ou você tá brincando com a sorte. Pode ser. Ou é ver, você tem mãos de cirurgião, né, Mário? É, claro. O meu acho que eu deixei bem tarde, acho que só fui colocar película, acho que, sei lá, setembro, outubro, quando eu tinha comprado uma case e veio a película, eu falei, por que não, eu não tenho. Você comprou aquele kit 10 em 1, né? Eu comprei uma case do Mario Odyssey e veio a película junto. Ah, é aquela case bonitona que vinha junto com o bundle? É uma vermelha, assim, que tem... Isso, essa mesmo. Nossa, essa case é muito bonita. Bom, e aí, gente? O Switch surpreendeu vocês? Quais foram as expectativas altas que vocês tiveram? Porra! Eu me surpreendi com duas coisas. Eu comecei a jogar Zelda, achei bonito, eu falei, porra, portátil realmente ficou foda. E a segunda coisa é que ele esquentava pra caralho jogando Zelda no modo portátil. Mas assim, eu me surpreendi, porque quando eu jogava o Wii U, era muito feio, aquele tablet é horrível, sabe? Eu evitava jogar os jogos nele. Então foi da água pro vinho. No meu caso, surpresa foi também por conta do que o Lucas falou aí. Também pela facilidade do sistema, pela quão ágil ele é comparado aos outros sistemas do port. Tanto do 3DS mesmo, quanto do Wii U. Antes das atualizações drásticas que a Nintendo fez com o Wii U, era complicado o tempo de carregamento dos jogos. No Switch, eu senti uma diferença absurda. Falei, nossa, um sistema novo desse jeito, eles conseguiram otimizar. Fiquei impressionado com esse tempo. Então, até em relação a isso, tava jogando muito o Wii U antes de começar a jogar o Switch. O que mais me surpreendeu, eu tava muito acostumado a ter que fechar o software pra ver alguma outra coisa, etc. É a questão do software ficar em background. Sempre que você vai ver qualquer outra coisa, ele fica lá rodando e no mesmo estado que ele tava. A funcionalidade de você só deixar o console dormindo, depois você pegar e continuar jogando como se nada tivesse acontecido. Sim. Isso foi uma mudança de paradigma enorme pra mim. Eu fiquei mal acostumado com isso aí, porque tinha um jogo que eu deixava sleep, eu esquecia a noite inteira. Aí chegava o dia seguinte, eu tirava o cartucho porque eu queria jogar outro jogo. Aí, puta que pariu, eu tava o jogo ligado lá. Aí dá o errinho, né? Dá errinho. O problema, por exemplo, no Xenoblade Chronicles 2, às vezes eu esqueço de salvar. E aí eu vou ver lá, eu tenho, sei lá, 10 horas de jogo que eu não salvei. Aí eu tenho que ficar lembrando. Com a sorte, né? Então, vale essa. Eu fiquei impressionado, assim, com os Joy-Cons. Eu achei, assim, segurando eles e jogando com as mãos livres, eu achei, assim, é uma experiência libertadora. Você não ter aquela corda presa do emote nunchaku. Eu acho que, tipo, pra mim não incomoda, porque eu não tenho mão muito grande, mas, assim, tipo, jogar daquele jeito e olhando, assim, as características do Switch mesmo, você olha pro console e fala, isso aqui só precisa de jogos bons, tipo, o console é bonito, é confortável e vamos ver, e a minha expectativa é, vamos ver o que a Nintendo faz com isso aí. E o meu foi quando o Jefferson veio aqui pra mostrar o Switch, né, dele, enquanto eu ainda não tinha, eu joguei Mario Kart, assim, né, para a surpresa que você vê... Você coloca o um negócio no tablet, né, no... Esqueci o nome do bagaço que arranha a tela, qual o nome? utilidade arranhar. Eu esqueci, quando você coloca o um negócio no dock, é a mágica do jogo que você tá jogando no portátil aparecer na TV, bem rápido até. Quando um item aparecia no Mario Kart e pegava o item, eu sentia o item quebrando na minha mão, que é o HD Rumble, nossa, eu fiquei... Mano, nossa, foi muito gostoso isso, pelo amor de Deus. Eu fiquei em choque com o HD Rumble também. Esse do HD Rumble, eu lembro quando o Jeff ainda tava aqui, a gente jogou o One-Two Switch, aquele minigame de contar as bolinhas na caixinha. Cara, aquilo foi o que definiu pra mim, assim, de isso é diferente. É outra coisa. Você entendeu o HD desse Rumble, né? Então. Eu gostei muito do modo portátil quando eu joguei ele pela primeira vez. Tanto que até hoje eu jogo muito mais no modo portátil do que na TV, mesmo estando em casa. É por isso que Xenoblade pra você é um jogo feio pra porra. É verdade. Não tem problema, porque a animação é feia. Então, se eu deixar mais feio ainda, não vai notar, cara. Não faz diferença nenhuma. Mas enfim, assim, o que eu queria falar ele é um jogo, um console portátil sim. Antes eu ficava falando que, não, ele é mais console de mesa, mas ele tem essa funcionalidade portátil por conveniência. Mas ele funciona muito bem como console híbrido. E isso me impressionou na hora que eu joguei. Assim, pelo menos na primeira semana. Agora eu já tô acostumado, né? Mas a tecnologia, a maneira como o Switch ele é um produto final completo, ele é leve, né, etc. Então eu fiquei bem satisfeito. Tipo leve, né? É, ele é leve. A gente discutiu bastante esse negócio de portátil ou console de mesa. Eu sempre achei que eles, a propaganda é console de mesa pra você cobrar $300. Mas acho assim, tipo, o diferencial do Switch mesmo é o modo portátil aqui. Várias pessoas compram jogos no Switch porque é portátil. Então, eu acho também que ele vende mais por ser portátil também, concordo com vocês. E quais foram as melhores experiências que vocês tiveram com o console até agora? Jogar Mario Odyssey. É, porque você é meio fanboyzinho, né? Bem não, na minha cara. Não é questão de fanboy, não. É que o Zelda, ele era tipo um jogo do Wii U também e tal. Eu sei que ele foi, tipo, muito bom, mas eu gostei mais do Mario Odyssey. Foi muito bom jogar tanto no modo portátil também, etc. Pra mim, a melhor experiência foi o HD Rumble mesmo. Eu não sabia que a Nintendo conseguiria fazer um sistema que a gente pudesse sentir, sei lá, com tanta fidelidade algumas coisas que se passam dentro dos jogos. Tem vários jogos que tem essa funcionalidade, foi citado Zelda, tal, tudo. Mas... É o Seigran Kagura também, né? Então eu ia falar, só o Jeff que eu conheci aqui. Mas o que eu senti, no jogo que eu mais tive essa experiência, assim, firme, foi Just Dance 2018. Esse tem um modo que é exclusivo do Nintendo Switch, que você dança com os dois controles, e é sensacional, cara. Não tem nem o que falar. O que ele faz de especial? Então, por exemplo, tem uma música que a temática dela é comida ou instrumentos musicais, e você realmente pensa que você tá usando aquele objeto naquele momento que ele pede para você aquele determinado movimento. Tocar uma viola ou agitar um saleiro, alguma coisa assim. Meu, é sensacional. Nossa, que da hora, eu não sabia disso. Sim. É porque todo mundo aqui é preconceituoso com Just Dance, né? Não, nada a ver. Eu só gosto de cantar, eu não gosto de dançar. Eu recomendo muito. Os esportes também, tênis, beisebol, nossa, é sensacional. No Just Dance? Ou no, isso, no Just Dance mesmo. Só que era fácil em esportes, criança. dica do Felipinho. Dica, não, Mario Tênis tá vindo aí, não precisa ir. Mano, eu não sei, mas eu tô tentando lembrar todas as minhas experiências com o Switch, mas eu acho que a minha melhor experiência com o Switch não tem nada a ver, tipo, diretamente com o fato dele ter qualquer função, mas é as cenas finais do Mario Odyssey, eu não consegui tirar um sorriso do rosto. Até os créditos acabarem, eu tava sorrindo, então eu acho que isso aí é do caralho, assim. Mais um tapa na cara do Felipe, hein? Nossa, são vários, assim, os seguidos, combos. E o Jeff? Eu tive várias boas experiências, acho que, sei lá, tanto cantar com karaokê de iSound, achei divertido, chamar todo mundo aqui em casa. Eu acho que o Switch, sei lá, pra mim é uma máquina de entretenimento pra várias pessoas. Eu acho que daqui provavelmente eu sou o que mais joga multiplayer local. Então, nisso, o Switch desse ano, assim, tanto a Nintendo quanto os indies me proporcionaram vários momentos divertidos. Começou lá atrás com o Until Switch, Sniper Clips, aí depois veio jogos indies, tipo Death Square, Nine Parchments, Super Beat Sports, NBA Playgrounds, sei lá, foram vários jogos que eu só precisava ter dois pares de Joy-Cons, né, mas aí depois... Eu fui comprando mais e mais e, no final das contas, acho que tem mais controle do que amigos. Dá pra jogar Bomberman R. Dá pra jogar Bomberman R com 8 pessoas, na boa, né? Não precisa nem de outros controles de outras pessoas. Dá. Se tiver suporte pra 11, também dá. Caralho! Ô, louco! Tá maluco. Jogar um FIFA mais aprimorado. Joga 11 pra cada lado, né? Até fica a gente de torcida no fundo, mexendo os braços pra cima. Tá? Na verdade, eu fiz a conta errada, é 13. Meu Deus! Nossa, mano! É porque ainda tem reserva, tem o técnico, não, né? É foda. Três pro controllers e 5 pares. Ah, tá. Sabe que ele tinha perdido um ali, aí ficou 13. Ele abre a gaveta de todos os cômodos, tem um Joy-Con, sabe? Aí reserva. Ele tem um negocinho de emergência na parede com um vidro que quebra e pega Joy-Con. Nossa. Ele tem um par de Joy-Con pra cada dia da semana, né? Isso aqui é segunda-feira, terça-feira. Falando de experiência ainda, eu lembrei de mais uma aqui. Foi bem engraçada, na verdade. Que quando eu tava na faculdade, antes de começar a aula, eu saquei meu Switch. Aí meus colegas já ficaram, caralho, que porra é essa? A gente nunca viu antes, né? beleza, né? Aí, na hora que eu tirei cada controle, o pessoal ficou tipo, nossa, velho, que isso? Sabe, aquela coisa que você... Negócio tem... do recreio, né? Quando você vira o rei, rei do playground, é. Lá. Você tem um bichinho virtual e todo mundo paga um pau. Mas foi o ponto do professor chegar na mesa, aí ele, que isso, sabe? Aí ele pegou assim, ele, caraca, não acredito que a Nintendo tá fazendo isso. Porque ele falou, nossa, a última vez que eu joguei Nintendo foi no Super Nintendo. Eu falei, então você tá bem atrasado, hein? Tá quase lá, porra. Tá quase lá. Mas foi legal porque surpreendeu as pessoas ao redor. E é legal dividir o controle pra jogar com outras pessoas. É legal quando elas te envolvem, né? Eu também tô junto com vocês. As melhores experiências que eu tive foram com jogos multiplayer. Mas o problema é, eu tenho muito amigo que é fã da Nintendo, e não só vocês, assim, essa galera que já tinha consoles da Nintendo antes, como o pessoal do escritório, que eu trabalho, presto serviço pra empresa que também desenvolve jogos, então tem muito fã de games lá. E muita gente lá tinha preconceito com a Nintendo, mas acabou comprando o Switch. E, meu, a gente ia almoçar e a galera levava o Switch e a gente jogava na mesa do restaurante. E isso ainda acontece, isso que é pior. Então, a todo momento, eu percebi, eu consegui vivenciar essa portabilidade do Switch de uma forma muito boa, que é realmente jogar onde você estiver e assim, ter um acesso muito bom, que é só tirar os Joy-Cons, abrir ali, fazer um negocinho ali, né, o pezinho e tá tudo funcionando. E os outros jogos multiplayers que a gente jogou junto, e principalmente os indies, incluindo Overcooked e Lovers em Space Time Adventure, eu acho que foram bem divertidos. Assim, jogando em quatro pessoas, né? O meu Switch é single player, basicamente, velho. Eu jogo, acho que Overcooked, aí faz um tempo que eu não jogo, né? Também é um elefante branco com a minha irmã, que ela quer jogar aí ou não. E o meu Switch serve de single player só, então o meu é bem diferente. É bem triste, né? Não é triste, é diferente, olha isso. Toca a música do Naruto aí. Nossa. Mas o que você ia falar, Jefferson, do Lovers of Space Time? Não, é que quando eu joguei, jogando de quatro pessoas, esse jogo parece meio desequilibrado. Quando você joga com quatro pessoas, parece que você tem muita coisa. É, pior que é. Mas jogar em uma pessoa é muito difícil esse jogo. Não, se bem que a CPU. A CPU às vezes é melhor que muita gente aí, mas mesmo assim. É, eu acho que dois, três pessoas é melhor pra esse jogo de quatro completo. Acho que Nine Apartments também é outro jogo bacana também pra você jogar. Em várias pessoas. É o bootleg do Magic, né? Exatamente. Ele mesmo. Eu acho que histórias assim, sei lá, divertidas, acho que quando eu joguei One Two Switch é situações bem... Assim, o jogo em si talvez não seja tão inovador ou tão divertido assim, mas se você chama a galera e vai rotacionando as pessoas que vão jogando os minigames naquele modo party, que time azul contra time vermelho, você causa situações bem desconfortáveis e engraçadas. Tipo, pega um cara machista e tendo que jogar aquele minigame de moda lá, eu acho que... Ou até mesmo um cunhado, sei lá. Pegando o sogro pegando, tendo que jogar algum jogo de espada com coisa, filho da namorada. Eu acho que o anti-switch é aquele, só de você, entre aspas, incentivar a não olhar pra tela e olhar pra cara do jogador, você coloca as pessoas em situações bem desconfortáveis. Isso eu acho que Nem me fala, desculpar. Né? No dia que a gente jogou. Continuar fazendo amizade. No dia que a gente jogou lá, Jeff, com o seu Switch, minha namorada me gravou fazendo esse minigame da passarela aí, de andar dançando. Eu lembro que eu fiz isso também, eu também tinha te gravado. Todo mundo me gravou, é um negócio trágico. Não, acho uma sacanagem. Mas, cara, não tem jeito. Infelizmente, a diversão do anti-switch é tirar sarro dos outros, mano. É vergonha ler. Isso diverte. É, e chacoalhar champanhe que nem punheta e jogar na cara do outro, né? Pra compensar as melhores experiências, a gente também teve experiência bosta. Quais foram as piores experiências de vocês? Eu vou falar uma aqui que me deixou muito... Tive um ataque de pânico, na verdade, né? Porque eu colocava meu Switch na dock e ele não aparecia na TV. Aí eu tirava ele no modo portátil e ele não ligava. E, eu fiquei em pânico, velho, sério. Então, Eu tive que ficar forçando o botão power muito tempo, mas não ligava. Aí eu deixei de canto um tempo, voltei e ligou. Aí eu fiquei, porra, vai se fuder, sabe? Ele tava de doce. É, então, fiquei super preocupado à toa e foi nada depois. Mas me deixou muito puto, cara. Porque meu medo é esse, se eu perder esse Switch, já era os saves e os jogos digitais, né? É, pau no então. Meu cu. Exatamente. Não, jogos digitais não, só os saves. É? É só os saves, então? Jogos digitais estão na conta, não é o Wii U mais. Ah, então eu estou mais, assim, mais aliviado agora. Mas é só 120 horas de Mario Odyssey, de Xenoblade, Zelda, é só isso. Ainda nessa onda, é uma experiência muito ruim que eu tive também, foi quando eu coloquei o grip do... Sei lá, do Joy-Con ao contrário. E, meu, pra nossa, tirar aquilo é um... São três infartos e sei lá, dois derrames cerebrais, meu. Dá um trabalho tirar aquela merda e você fica com um cagaço de ter quebrado. Isso foi tão zoado, Mario, que teve vários programas ao vivo quando lançou um Switch que colocaram o contrário e a galera não conseguia tirar, meu. O pessoal machucava a mão mesmo. É, então, a primeira vez que coloquei errado foi triste. Agora eu nem coloco mais porque eu tenho medo de zoar mesmo. Eu acho bem bosta esse grip. Não tem muito a ver com o assunto, mas eu queria o grip com a cor vermelha do Mario, de sangue, que não tem. A Nintendo ainda não lançou. Acho que nem vai lançar. Mano, o Jefferson tá em modo Berserk de comprar acessório do Switch, cara. É impressionante. Maníaco, não. Eu acho que eu tive algumas experiências ruins com alguns jogos. Acho que sem Rancagura eu já falei aqui no podcast. Acho que também, sei lá. Uma coisa que eu achei ruim foi quando eu comprei Flip Wars e não tinha ninguém pra jogar online. Aquele jogo é só online. Eu achei uma bosta. Fiquei, sei lá, 2 horas tentando jogar com alguém e não aparecia. Pra mim, aquele jogo devia ser de graça. E outra coisa ruim foi uma coisa que repetiu, no, que veio do Wii U e veio no Switch. A versão de Mario Kart 8 Deluxe, ela não conserta a porcaria que é jogar com 4 pessoas. Pra mim, Mario Kart sempre foi um multiplayer local. E desde o 64, a gente, sei lá, jogava com 4 pessoas e não podia ser uma bosta, mas... Era, tipo, você não perdia a qualidade no jogo. Aquele jogo, quando você joga 4 pessoas, é bonito, mas não funciona. Isso me irrita. Eu sei que muita gente adora Mario Kart 8, mas pra mim sempre vai ser o pior, porque perde em qualidade em 4 pessoas. Justíssimo, eu concordo com o Jeff no Mario Kart 8. Experiência ruim pra mim, eu tive poucas, cara. Eu acho que copia a mesma coisa do Flip Wars lá, que o Jeff falou aí, mas com Super Bomberman, que tem online, mas o online dele não tem quase ninguém, então fica difícil de jogar. E outra experiência ruim, acho que essa foi a pior de todas. É um primo meu que foi curiar o meu Switch e sobrescreveu o save de Zelda Breath of the Wild. Nossa, mano. Porém, todavia com tudo, que ele fez? Ele perdeu... Pouco tempo do jogo, né? Então eu tava com 150 horas, aí caiu um pouco, porque na hora de carregar o save, ele carregou aquele autosave que o jogo faz, tá ligado? E era umas 10 horas antes. Caralho. Com uma cara assim de poucos amigos, mas eu falei, só sai, vai embora, deixa o Switch aqui. Só 10 horas é de boa, né? Podia ser 150. Não, você tá maluco, velho. Não, o Zelda é imenso demais. E a minha pior experiência, que eu já tô dando uma prévia para um próximo podcast, foi todos os momentos que eu estava em menu em Xenoblade 2. E não foram poucos, foram umas 50 horas de menu. Boca, mano. Mano, antes de atualizar aquela merda, isso que a gente não teve a versão que os jornalistas jogaram, que eles falaram que era pior. Mano, é muito lerdo aquilo tudo de você se mexer, velho. É uma experiência muito horrível esse jogo. Se mexer? Se mexer nos menus. Navegar nos menus. Ah, eu acho que, tudo bem, demora. Tem muita coisa que em Xenoblade demora, mas você acaba aprendendo. Por enquanto, eu acostumei a trabalhar nos menus, então eu tô tranquilo. E fora minha mania de apertar um botão e aí ela vai pro menu que eu não queria, porque tem vários atalhos diferentes pra outros menus, né? É. Aí você fica lá, opa, não é isso, volta. Ah, deixa eu clicar de novo. Aí você tem aquele Alzheimer de 3 minutos atrás, aí você tem que clicar de novo. Mas eu acho que você tá sendo um pouco rancoroso, Jumon, porque tudo se resume a você apertar... Não, você tá sendo, porque se você apertar o Start, você parte do Marco Zero pra qualquer outro submenu que tiver. Mano, sei lá, você não precisa usar atalho. É que todos os RPGs ensinam a gente apertar triângulo ou quadrado. Triângulo, normalmente, né? O start, por convenção, é o menu em todos os jogos do mundo. Menos os RPGs. O cara tá viajando. Não tô. Final Fantasy é assim, Champion Tensei é assim, mano. Mano, no NES, no NES nem tinha esses botões, cara. Como é que você acha que você fazia pra jogar Final Fantasy, ó? Não, no NES, onde você teve que voltar pra você falou, menos os RPGs, que só tem um no Switch, né? Então, mano, sei lá, acho que você tá sendo meio rancoroso. Mano, olha, não é meio. Eu acho que o Cast Xenoblade 2 vai ser o mais salgado da face da Terra, cara. A gente já tá dando um previewzinho aí pra galera, mas vai acontecer. Então. E talvez a outra seja... Ah, não, mentira, Pokémon eu comprei no Wii U, mas se fosse no Switch ia ser Pokémon de novo. Nossa, isso foi trágico mesmo, pra todo mundo que comprou isso aí. Que esse não tem de fato ninguém pra jogar, ninguém compra, isso é triste. Não, eu pulei, esse daí eu passei. Você passou o Wii U inteiro, né, então... Mas não, tudo bem, você pode reter a experiência agora no Switch. Exatamente, de alguns só. Compra o Pokémon e joga com o Blastoise por mim. Acho que controle pensar. Exclusivo também do Pokémon. Eu acho que uma experiência ruim pra quem tem o Switch também, como um todo, é comprar jogos físicos aqui no Brasil. Tá cada vez mais difícil. É difícil achar mesmo no mercado cinza. Obviamente, nas revendas autorizadas tá um absurdo de caro. E, sei lá, tá difícil até de pessoas importarem, você achar no Mercado Livre ou outros lugares. É o drama da minha vida no momento. Não é o dinheiro, é achar os jogos, é isso? Não, é o dinheiro, porque, assim, sendo assim, vou falar assim, sincero, no lançamento... Nossa, ele virou Darth Vader no meio da frase aí. Eu virei? Nossa. Vou ser sincero. É tipo, lançou o jogo, é R$300. Uhum. Então, é de cair o cu da bunda, é isso? Então, o problema é, primeiro, sempre tem alguém que paga. Sempre vai existir. E a gente conhece duas pessoas que são assim. No mínimo, duas pessoas são assim no nosso círculo de amizades. E outra, mano, sempre foi assim com os consoles da Nintendo. Tipo, Nintendo 3DS, Wii U. Até mesmo quando a Game do Brasil ainda distribuía jogos aqui, quando eu chegava antes no mercado cinza, tipo, uma semana antes, eles cobravam o dobro do preço, tipo, tinha gente que pagava. É triste. E o Switch, ele tem um espaço pra colocar coisa mínimo, né? Então, eu compraria, provavelmente o Switch seria meu outro Wii U se eu pudesse colocar um HD, porque o Wii U, basicamente, eu vivi em digital. Switch eu não posso fazer isso, né? Na questão de arquitetura, não tem como colocar um HD ali no meio e o console continuar sendo portátil, né? Ah, mas talvez só, tipo, o Switch, ele olha e fala, isso aqui é só no portátil, no modo... Dock que você pode jogar. Você vai tirar a portabilidade? Vai, mas você vai facilitar pra quem usa menos isso, né? No caso, eu não uso tanto. Não sei, eu acho que... Eu entendo a sua crítica, mas eu acho que é só a Nintendo vender lá um HD com um símbolo da Nintendo que tá tudo resolvido. E eles vão ganhar mais dinheiro com isso. Que você encaixe no Switch. No Switch. É isso aí. Mas tipo o PS Vita, que vende cartão de memória exclusivo do PS Vita. Aí meu fode. Deus. É, pelo menos essa Nintendo não tem. É trágico. Ainda. É só esperar que micro SD abaixe, eu acho que... Sei lá, você não... Também não precisa ter todos os jogos no console. Acho que se tiver, sei lá, um cartão de 128, tá bom. É que aí ainda é caro, né? Aqui já é mais de boa. E, sei lá, outra coisa que eu lembrei de experiência ruim é o pointer do Switch. Quando você tenta usar o Joy-Con lá pra, sei lá, jogar jogos tipo World of Goo ou Human Resource Machine, aquele negócio não funciona. Você aponta pra tela, ela tá no outro lugar completamente diferente. Você centraliza e dá a mesma merda. Você quer resetar toda hora, né? Mó bosta. É. E pra mim, assim, né, tipo, não veio, acho que no primeiro ano tava ok, mas agora que tá começando, não tem trava de região, mas, como eu comentei, é trava de linguagem, né, você comprar, sei lá, jogos no eShop japonês e não poder ter acesso a inglês, é meio triste isso. E alguns, né, jogos, são bem específicos os jogos que tem essa trava. Tipo o Rage do Jeff Kirby, né? Exatamente. Esse ponto. Mas uma que eu lembrei que eu não gosto no Switch é que se você tem conta de várias regiões, você recebe a notícia da Nintendo das várias regiões, né? E aí nisso você não pode escolher, eu não quero receber notícia em japonês, notícia da Europa. Então, o meu Switch, ele tem, tipo, a cada notícia que a Nintendo lança, eu tenho a notícia em japonês e duas vezes em inglês, porque é da Europa e dos Estados Unidos. E polui, aí aquela parte aba notícias que eu queria usar um pouco melhor, eu acabo deixando de lado várias vezes. Nossa, nem sabia que alguém lia aquilo, mano. E isso que os caras falaram que eles demoraram um ano pra desenvolver aquela porcaria. Um feed? Eles vão um ano pra levar pra fazer um feed. Cara, a Nintendo não sabe desenvolver coisa online, mano. Puta que não, pariu. Não, não mesmo. Mas é legal aquilo lá, mano. Tem uns comentários, a menininha fica fazendo piada nos PS. É mó legal, velho. Nossa, deve ser do caralho. Aconselho uma lida. Nossa. Super maneiro, meu. Tem minha carteirinha lá de... Menina, conversa comigo, meu. Pra finalizar, quais são os melhores jogos, ou o melhor jogo, ou, no caso, quais dos jogos ou jogo que mais lhe surpreendeu? Caralho, quanta variação teve aí. A gente já falou alguns já, mas, sei lá. Eu buguei. A gente sabe qual que é a resposta do Lucas, né? Porque, né? Não, depende. Ó, eu gostei muito do Mario Odyssey, foi o melhor. Mas aí, se eu falar que eu gostei muito do Xenoblade 2, vai gerar uma discussão do caralho aqui, então... Você pode gostar, mas vai estar errado. Aí, ó, viu? Cara. Cara, a parte de Zelda, porque é bem clichêzão todo mundo gostar de Zelda, porque é o melhor jogo, né? Uh-huh. Stardew Valley pra mim é um jogo que eu tenho muitas, muitas horas junto com a minha esposa e nunca gostei tanto de cuidar de uma fazenda. Muito bom, Stardew Valley já tinha... Dele. Stardew Valley já tinha no Steam, né? Tipo, apesar de não ser exclusivo do... Tinha outros consoles também, depois ele chegou pro Switch. Mas eu acho que eu concordo com você que, no caso do Switch, ele foi, até o momento, a melhor experiência que eu tive jogando. O Stardew Valley. Eu tenho horas no computador, mas eu gosto... Tipo, me agradou muito jogar no Switch, principalmente portátil. Mas jogar com o Joy-Con tem uma... Sei lá, tem umas funcionalidades diferentes. Você consegue mexer melhor algumas coisas. Sim, e ainda tem uma atualização para chegar para ele aí esse ano, que é a vinda do multiplayer, ele de muito mais conteúdo, que vai me prender mais boas horas com ele. Eu fico com, sei lá, jogar Sniper Clips com quatro pessoas, corta aqui, corta ali, não faz desse jeito. Eu acho que aquele jogo, jogar em multiplayer é muito divertido, e várias pessoas pensando, e cada um pensa de um jeito, e você passando puzzles de formas diferentes, conforme os, sei lá, os amigos diferentes que você coloca pra jogar. E pra mim, como eu não gosto de Zelda, sei lá, é Mario Odyssey. Eu fiquei com a mesma sensação do Jomão, vendo os créditos e tava rindo. Um jogo que eu nem queria comprar. Sobre o Sniper Clips, de fato, ele é o jogo que mais me surpreendeu no Switch. Mas não foi por causa do multiplayer, viu? Porque eu tenho um certo problema em questões quando eu vou jogar um jogo de puzzle em multiplayer. Sei lá, eu sei exatamente o que é que tem que fazer e a outra pessoa não. E aí eu tenho que explicar pra ela e ela não entende, sabe? Aí você é o babaca da festa. Então, mas aí eu fico quieto, eu fico, e se a gente tentasse fazer aquilo ali e tal? E eu fico com raiva, mano. Então, sei lá, é uma má experiência isso no meu caso. Mas é muito inteligente pra gente. Não, não é isso. O legal disso é que as pessoas, assim, elas resolvem puzzles de formas diferentes. E vendo várias pessoas jogar, quem mais, sei lá, quem mais é gamer, tipo, geralmente tem as soluções mais idiotas. Do tipo, não, eu consigo, é só eu pular nesse ângulo, desse jeito, e jogo, inclino pra cá e pra lá. Quem não tem experiência com games, eles pensam mais na forma, em como você vai cortar. Então eu acho isso bem bacana. Então, no meu caso, tipo, eu jogo muito videogame, mas eu sempre tenho um pensamento mais sistemático. Então, acho que sempre vou tentar encaixar as coisas de um jeito melhor, sabe? E acho que é por isso que eu vejo as coisas funcionando melhor do que enquanto a pessoa tá fazendo por tentativa e erro. Ela tá pulando lá. Fica pulando na porra da bolinha de basquete e fica tentando arremessar. Essa é a verdade. Tá dando esse migué, mas é isso aí. A minha experiência mágica... Foram duas, vai. Duas experiências mágicas. A primeira é eu estar jogando Zelda, dá um apagão na minha casa e o Switch entra em modo portátil. Eu olho e falo, não perdi a porra do jogo. Isso é maravilhoso pra quem mora em São Paulo e tem apagão toda hora. E a outra foi em Xenoblade, que esse foi um momento excelente. Eu tava jogando, tava, tipo, lutando contra a boss, assim, eu falo, puta, tô com dor de barriga. Pá, coloco lá, trago a luta de boss enquanto eu vou no banheiro. Mano, isso que o Will não fazia por causa de uma parede. O Switch consegue. Isso é excelente, velho. É excelente. Você continua a sua aventura enquanto caga. Pera, você não levou o Switch pro banheiro? Levei o Switch pro banheiro. Não, o Switch ou o Wii U? O Switch. Ah, o Switch, ah tá. Switch tá. Mano, o Switch serve pra isso. É pra você tá no meio da partida online de Splatoon, você coloca lá e vai bater nos bichinhos no banheiro. É isso que serve o Switch. Pior que é verdade, eu tô com quase 100 horas de teto de tanto que eu jogo no banheiro cagando. Meu Deus do céu, o cara tem 100 horas cagando, aí sim. O cara tem uma diarreia de 100 horas, né, mano? Impressionante. É um ano, a gente pode descobrir se o intestino do Lucas Tab funciona bem ou não, né? Pô, João, meu, por que você não falou do ARMS? Achei que ia ser o melhor jogo pra você, cara. O ARMS eu gostei, só que, tipo, eu comprei pra eu e um amigo jogar bastante, né? Só que o meu amigo, ele desistiu do jogo, então agora não tem mais ninguém pra jogar e o online é bem vazio. Então, ARMS, eu tô esperando o ARMS 2 pra ter a melhor experiência. Imagina. Um jogo que não foi citado, acho que Mario Odyssey é bom, mas o spin-off dele também, Mario Plus Rabbids, foi bem divertido. Eu demorei pra pegar, mas quando eu comecei a jogar, acho que eu terminei em 2 dias aquele jogo. Aquela mistura, aquela coisa de estratégia, Mario atirando, funcionou. Parecia que não funcionava, mas não sei. Eu tava com fé naquele jogo e aquele jogo se pagou. Eu achei, sei lá, achei bem divertido. Então você vai comprar DLC, né? É, depende, eu não sei, tem que ver quanto que vai estar, porque eu vou ter que comprar americano no DLC, então talvez eu espere um pouco. Existe algum jogo que vocês jogaram no Wii U e vocês rejogaram no Switch e tiveram uma melhor experiência? Eu ia falar do Mario Kart 8, mas o meu problema é que eles colocaram 2 itens pra você segurar no Mario Kart 8 e virou uma zona o jogo. Então a experiência pra mim foi pior. No Switch? Sim, no Switch, porque é uma zona. É, eu já comentei do Bomberman, né, que eu não gosto daquela mudança de câmera, né, porque Bomberman eu acho que é um jogo do caralho pra se jogar em multiplayer, ele é quase obrigatório nos consoles da Nintendo, mas aquela perspectiva de câmera me irritou um pouco, que ele fica mudando, né, indo pra cima, pra baixo, etc. Mas nem isso o problema é você pagar caro nesse jogo e você jogar sozinho campanha, que deve ser uma merda, de acordo com o Jeff disse, e não tem ninguém online, aí você joga a cada 6 meses quando reúne o pessoal, e é isso. É um jogo que se paga em 10 anos. Basicamente isso. Eu posso falar de algumas experiências, acho que... Não comprem, mas... Acho que esse jogo deve ter em tudo quanto é lugar, mas aquele Mamãe Escondeu meu game, sei lá, joguei no Switch e achei bem divertido. Joguei com a namorada e sei lá, soluções não óbvias e puzzles, assim, bem idiotas. Você falou não comprem. É, não, é pra não comprar mesmo, que depois vai ficar xingando. Esse jogo é ruim, mas não sei. Ele é engraçado, já viu as coisas? Esse jogo é ruim, mas você gosta, é isso? É, eu gosto. Outra coisa, acho que é aquele jogo de baralho do carneiro lá, o Shep. Não sei como é que pronuncia, chefe. Quem, sei lá, quem tem curiosidade, ele é baratinho. Dá uma pesquisada e é basicamente a história de um fim do mundo que você tem que sacrificar ovelhas pra elas se sobreviverem e procriarem. Tipo, é um período, entre aspas, tenebroso que algumas vão pro céu, outras vão pro inferno, enfim. Que porra é essa, mano? Nossa, caraca, velho. Vocês estavam falando de Shimigami Tensei, velho. Então parece, né? Tá dando uma pegada já. Eu não terminei porque eu não consegui, mas é basicamente isso. É um jogo de baralho do Switch. Eu não sei se... Provavelmente deve ter para as outras plataformas, mas se alguém tiver interesse, é S-H-E-P-H-Y. Chip? É. Quantos jogos você tem no Switch, Jefferson? Acho que de todos nós você é o que mais compra jogo, não? Se contar com o Karaoke Joy Sound que eu pago mensalidade, 47. Minha nossa. Meu Deus. Pelo amor de Deus, cara. Nossa. Tô com 23 achando muito. Mas eu comprei muita porcaria barata, né? Sei lá, coisas de Gorriacuen, tipo. Eu tenho outra curiosidade rapidinha. Qual é o jogo que vocês têm mais horas jogadas até o momento? E quantas horas? Xenoblade Chronicles 2. Quantas horas? Pra mim, fácil, é o Xenoblade 2, eu tenho acho que umas 140. E o Jomon? Tô com umas 87, 90. Isso, desde que você zerou, você não jogou mais, né? Desde que eu zerei, eu não joguei mais. Eu abri uns negócios pra uma atualização e tirei a Cosmos, e aí eu desliguei de novo. Tem o Zelda, pra mim, com 100 e poucas, seguido de Rocket League, com 80, e Stardew Valley. E o Jeff? Fire Emblem Warriors, que eu fiquei jogando agora, deu 35, mas provavelmente várias delas eu tava dormindo. Pera, esse é o que você mais jogou? É. É, também você tem 47 jogos, né, mano? Ele ganha pelo... Ele tem uma boa base, não tem um... Tipo, ele não sobe um topo, assim, de horas. É, Pixel Lines DX, que é um joguinho de celular, quem quiser baixa no Android. É, 30 horas, que isso aí... É, mais a namorada que joga, tipo... De vez em quando eu jogo também. Aí, Karaoke Joy Sound, tá com 25 horas. Nossa! Meu Deus. É, eu tenho pouco jogo no Switch, né? Então, na ordem é o Xenoblade e depois o Mario. Mas se eu tivesse o Zelda no Switch, ele estaria no topo da lista, que eu tenho umas 90 horas, no mínimo. Então, só quero agradecer antes a presença do Felipe Lima. Cara, se você quiser passar algum recado pro pessoal que tá ouvindo, essa é a hora. É o Espaço Merchan, manda aí. É o Espaço Merchan? Beleza, então é pra galera aí que tá ouvindo o podcast aqui, com o pessoal do Estação, acessar lá o switchbrasil.com, é switch-brasil.com, pra ficar por dentro das notícias. É, mas se digitar o iBrasil também acessa. É o i-brasil também.com, porque era o site antigo, ele redireciona. E o que vocês perderem lá vai ter de destaque no próximo Estação, então fiquem tranquilos. Oh! Não foi combinado, hein? Olha só. Não foi combinado, essa não foi mesmo. Então fiquem tranquilos que destaque eles trazem. Mas se vocês quiserem ver um pouco mais desses jogos assim, meio trashzinho, indiezinho, a gente noticia tudo também. E só isso mesmo, agradecer mesmo aí o convite de vocês aí do Estação. Foi muito bacana esse cast de um ano aí. Espero aparecer mais vezes por aqui. E pra você que ouviu até agora, a gente não vai ter uma sessão de interação com o ouvinte, porque no episódio passado da Skin a gente não teve comentários, tá? Não deixe de comentar neste episódio com todas as suas impressões do Nintendo Switch, o que você achou dele até agora, qual o seu melhor jogo, o jogo mais jogado, as piores experiências e por aí vai. Nós vamos ler todos os comentários no próximo Skin 64, que sabe-se lá quando, mas o tema será Xenoblade Chronicles 2, já estejam avisados. Não, não promete, você vai conseguir zerar isso em um mês, Mara? Vou. Então promete. Então prometo e se preparem, porque esse vai ser bem salgado. É, preparem a pipoca, mas não precisa jogar sal não, vai sair do cast, hein? Esse eu quero escutar, esse eu tô doido pra escutar.